Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. É o programa Central do Sertanejo chegando na sua quinta-feira. Que beleza. Chegou a quinta-feira, chegou o pré-fim de semana. É muito bom saber que você tá aí ligadinho com a gente. É o Central do Sertanejo com o seu amigo Silvio Ferraz. Te fazendo companhia com uma hora de sucessos. O melhor do sertanejão, você com certeza vai ouvir aqui. Tá na sua casa, tá no seu carro, tá no seu trabalho, aonde você estiver. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Tá começando a festa sertaneja no seu rádio. É o Central do Sertanejo, né, gente? Traz muita música boa de segunda a sexta-feira, você sabe disso. Hoje é quinta-feira, gente. Eu quero mandar aquele abraço especial pra você aí do comércio, pra você que tá ligadinho com a gente na internet, pra você que tá aí ouvindo a gente no seu carro, né? Obrigado pela carona. E maravilha! Vamos começar então falando aí do Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Olha que loucura! Luciano fratura costela e é hospitalizado às pressas. O cantor Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, passou por maus bocados na tarde do último sábado, dia 14, antes do show em Belo Horizonte. Ele levou um tombo na cama do ônibus da sua turnê e fraturou uma costela, precisando ser levado às pressas para o hospital da capital mineira. Após exames, foi constatado que o cantor quebrou a 11ª vértebra. Já Zezé não estava com o Luciano no ônibus, já que optou por viajar de jatinho. Mesmo machucado, Luciano tomou medicamentos e se apresentou com o irmão no período da noite. Olha que loucura, hein, gente? Mesmo machucado, Luciano subiu no palco e merece as nossas palmas aí, com certeza, né, gente? Que dê tudo certo aí, né, Luciano? Pra você, melhoras, tudo de bom. Vamos aí com a dupla Zezé de Camargo e Luciano, começando a nossa quinta-feira. Defensor. É Central do Sertanejo. Mais uma vez ele te feriu, e é a última vez que ele vai pôr a mão em você. Te machucar, fazer sangrar, te humilhar, fazer chorar. Seu coração, não tenha medo, denuncie. Deixa ele, vem morar comigo. Deixa ele, vem morar comigo. Estou aqui, seu defensor. Eu vim pra te buscar, eu vou te amar. E onde ele bateu, eu vou te beijar. Eu só quero curar suas feridas. Não tenha medo, denuncie. Deixa ele, vem morar comigo. Deixa ele, vem morar comigo. Agora! Porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo. E enquanto eu estiver vivo, eu vou te defender, meu amor. Nunca mais ele vai te bater, porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo. E enquanto eu estiver vivo, eu vou te defender, meu amor. Nunca mais ele vai te bater. Eu vim pra te buscar, eu vou te amar. E onde ele

outro copo e grito a ô paixão. Essa tá gelada igual seu coração. Desce mais uma, mas pode trazer a mais gelada. Aumenta o som aí que a moda é derramada. Eu viro outro copo e grito a ô paixão. Essa tá gelada igual seu coração. Desce mais uma, mas pode trazer a mais gelada. Aumenta o som aí que a moda é derramada. Eu viro outro copo e grito a ô paixão. Essa tá gelada igual seu coração. Essa tá gelada igual seu coração. Central do Sertanejo. E a galera na balada bebe, bebe, fica louca. E a galera na balada bebe, bebe, fica louca. E a galera na balada bebe, bebe, fica louca. Vamos enlouquecer. Tudo preparado, hoje é dia de festar. Vamos tocar o fervo, vem que vem que vem dançar. Baladeiro de verdade, sabe a hora de parar. Vai direto pro trabalho, não precisa cochilar. Uma, duas, três, já deu. Já fiquei bem cara de pau. Cinco, seis, amanheceu. Eu arrochando sem parar. Gustavo Lima, é sucesso! Bebe, bebe, fica louca! É isso aí, gente, fica louca! Grande sucesso que tá bombando em todo o Brasil, né? E reforçado pela Globo, igual esse sucesso tá sendo reforçado aí pelo Som Livre. Fica muito mais fácil de vender mais, né? Eita! Essa música aí, o videoclipe dela já chega a quase 1 bilhão de visualizações no YouTube. É muita gente, né? Assistindo aí a Taeme e o Thiago, com a participação mais que especial do Gustavo Lima. Ei, menino, pra fazer sucesso, hein? Galera, o intervalo tá vindo aí. Na volta tem mais informações, na volta tem mais músicas. É só você ficar ligadinho, ficar ligadinha no Central do Sertanejo. Eu vou, mas eu volto. E trago muito mais sucessos, muito mais Central do Sertanejo pra você. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. É o programa Central do Sertanejo de volta no seu rádio. Levando até você o que há de melhor no mundo sertanejo. Muita informação, muita música boa passa por aqui, né, gente? Tá todo mundo ligado, tá todo mundo sintonizado, porque é o melhor programa de música sertanejo. Você sabe disso, meu amigo. Você sabe disso, minha amiga. Aonde você estiver, tá em casa, tá no carro, tá trabalhando, tá ouvindo Central do Sertanejo. Obrigado pelo carinho de sempre. Vou falar agora da cantora Bruna Viola. Bruna Viola lança primeiro clipe

Central do Sertanejo na nossa quinta-feira. Que maravilha, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Foi um prazer enorme estar com todos vocês aqui conectados com a gente, conectados com o Central do Sertanejo. Você que está aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, na internet, aonde você estiver, obrigado mesmo pelo carinho. Amanhã tem mais. Você curtiu aí o som de Marcos e Belucci? Tô feliz e com certeza eu também tô muito feliz de saber que você tá aí do outro lado ouvindo a gente, né? Galera, amanhã sexta-feira, se Deus quiser, eu estarei de volta com mais Central do Sertanejo. E amanhã tem aí no nosso segundo bloco uma grande recordação e também as 6 músicas mais tocadas durante toda a semana. Mais uma vez, obrigado pelo carinho. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo, gente. Vem aí a saideira de hoje, que eu vou trazer pra vocês aí o som do Eduardo Costa, Sapequinha. Tudo de bom, muita paz, muita saúde. Amanhã tem mais Central do Sertanejo. Pensa no trem doido que é gostoso. Hoje não tem choro nem me quer. Se essa sapequinha cair na minha lagoa, hoje eu sou jacaré. Pensa no trem doido que é gostoso. Hoje não tem choro nem me quer. Se essa sapequinha cair na minha lagoa, hoje eu sou jacaré. Eu não dou mole não, eu não dou mole não. Ela vai ver que o caipira tem pressão. Eu não dou mole não, eu jogo ela nos meus braços. Ela no peito e tá feito um regaço. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vamos brincar de besteirinha, brincar de fazer amor. Fazer amor. Central do Sertanejo.